Guilherme Fenelon, cadê seus blocos famosos? Bloco das Flores, Andaluza, Pirilampos, Apospum, dos carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava do bloco a marcha regresso, que era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. E Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Sou da triste.